cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Ora, decorria o ano 2015, portanto já vão 3 anos, e Fool's Gold aparecia pela mão, nem mais nem menos, do que The Walks. Já os conhecíamos previamente da Nova Tantos Fnac, enfim, um ano antes, e a verdade é que a banda, enfim, que estamos a jogar este Natal praticamente em casa, porque é uma banda sediada em Coimbra, que junta o Gonçalo Carvalheiro, o João Silva, o Miguel Martins, o Tiago Vaz e o Nelson Matias, que, uma vez mais, está ao telefone connosco para falar sobre este Opacity, o novo álbum da qual estávamos dizendo, quer os singles, quer agora atualmente o Special. Pois bem, a verdade é que temos sempre gosto de falar então com um dos membros, no caso, como já dissemos, é o Nelson, da qual desejamos as boas-vindas, ainda que seja virtualmente, as boas-vindas aqui à Rádio Boa Nova. Olá, obrigado. Nossa, é um prazer uma vez mais estar aqui consigo e para falarmos de um, enfim, já tínhamos dito que logo que houvesse um novo trabalho queríamos saber dele e pela mão da Lux Records eis que temos este Opacity. Ora, e estamos aqui a falar de um intervalo de 3 anos desde o Fool's Gold. Podemos dizer que 3 anos é a cadência com que os The Walks nos vão habituar ou são circunstâncias dos tempos que fez este hiato de 3 anos? Neste caso, acho que foi mais as circunstâncias que ditaram este espaço temporal entre o Fool's Gold e o Opacity. Nós, em 2014, editámos o nosso primeiro EP, o The Walks Are. Depois editámos, no ano seguinte, logo em 2015, o Fool's Gold, que acaba por ser uma continuação desse EP e acaba por ser também quase como um reflexo dos primeiros anos da banda. Depois a banda passou por uma reestruturação, trocámos de baterista por 2 vezes, a primeira vez ainda em plenas gravações do Fool's Gold, a segunda vez já depois, já numa fase final dos concertos de apresentação do Fool's Gold, vimos forçados também novamente a trocar de baterista, foi quando entrou o Tiago. Depois acabámos por... com a entrada do Tiago, ter vontade de voltar a compor, e essa vontade levou-nos também a pensar no que é que queríamos fazer, o que é que queríamos compor. Inicialmente até acabámos por compor alguns temas num formato, diria mais rock, ou pelo menos mais The Walks, versão Fool's Gold, até que já percebemos que não era esse o caminho que nós pretendíamos e que queríamos desafiar-nos enquanto músicos, enquanto banda, e fizemos novamente um trabalho de estudo e de que é que iríamos querer fazer, e pronto, e daí também ter demorado um pouco mais tempo este ato entre o Fool's Gold e o Opacity. Também não é alheio a isso o facto de sermos todos, pronto, estamos todos a trabalhar e temos todos uma atividade profissional em paralelo com a banda, que nos rouba também imenso tempo, e 2 dos nossos elementos também durante este período viviam em Lisboa e os restantes em Coimbra, portanto, o que fez com que também o processo de produção também não fosse o mais célebre possível, mas creio que foi o tempo que achámos necessário para que o Opacity estivesse mesmo à medida que nós queríamos, e acho que isso foi atingido. Yeah. ali alguns início do ano, creio que já em abril, eis que vocês aparecem com o Sunny Side Up, enfim, a picar as pessoas, não é? A dizer que cá estão os do Ox uma vez mais, ainda estamos vivos, não é? Este tema surgiu logo a quando da gravação para ser, enfim, esse tal single de antecipação, ou já o álbum estava quase completo, ou completo mesmo, quando surgiu este Sunny Side Up? Sunny Side Up é um tema que foi nós gravámos ao passo aqui, se quisermos dizer, em três blocos. Devido à nossa indisponibilidade, devido à forma como nós também decidimos trabalhar este disco, e também ao facto de, como já tinha dito, todos nós termos uma atividade profissional que nos impede de dedicarmos a tempo inteiro ao projeto, então gravámos em blocos de três partes. E essa ensaiada faz parte do primeiro bloco, portanto foi um dos primeiros temas a ser gravado. E essa ensaiada também tem uma curiosidade pelo facto de, tal como tinha dito anteriormente, no início, quando começámos a compor novos temas com o Tiago, começámos por compor temas numa abordagem mais rock e mais aproximada com aquilo que era a imagem da banda até àquela altura. Depois, quando decidimos então qual é que seria a estratégia e por onde é que iríamos caminhar, Sunny Side Up acabámos por repescar esse tema e acabámos por lhe dar uma outra roupagem e torná-la uma música mais ambiental, com mais espaço entre os instrumentos, com mais espaço entre as guitarras, com mais reverbs, com uma voz também completamente diferente, e foi um resultado que nos deixou bastante satisfeitos. Depois, claro que em estúdio, o estúdio permite-nos sempre navegar ainda um pouco mais na maionese e dar alguma coisa aos temas que por vezes em sala de ensaio não conseguimos, não temos esse material. Ora, a forma como vocês, ao gravar, quiseram fazer agora uma nova roupagem, tem a ver também já da maneira como eventualmente foram mostrando ao público e o feedback que vão tendo, ou são vocês que intuem que querem dar uma orientação diferente às músicas? Não, fomos nós. Assim, nós crescemos, nós começámos a ouvir outras coisas e acabámos por chegar a uma altura em que, não digo que não nos divertíamos a tocar as músicas antigas, claro que sim, mas achámos que poderíamos evoluir e que poderíamos tentar fazer algo de diferente. E como nós andávamos a ouvir outras coisas do que aquelas que estávamos a ouvir quando começámos a trabalhar no, quer no EP, quer no Fool's Gold, acabou por ser uma escolha natural. No início houve, de certa forma, algum receio, o que nos fez com que não fosse algo tão imediato, e também depois houve todo um trabalho de estudo, que tivemos que nos adaptar na forma de tocar guitarra, na forma de tocar baixo. A bateria teve que ser também necessariamente diferente, a forma como o John iria colocar a voz também era completamente diferente, e nem todos chegámos ao mesmo tempo a essa forma. Foi um processo complicado, difícil, mas que felizmente conseguimos todos atingir esse objetivo, uns mais pressa que outros, e surtiu depois num álbum que nos deixa muito orgulhosos. Yeah. back on the shelf. It's like I planned it from the start. Giving out cycles every day, but you never listen to what I say. I know you do it your own way. Growing tired. Temas entre vós, como é que o dividem? É em sala de ensaio que as coisas vão aparecendo? Ou alguém que faz uma, enfim, uma pré-produção ou uma despesa extra de já levar alguma coisa pensada para essa sala de ensaios? Normalmente sai tudo na sala de ensaio. O que normalmente às vezes acontece, e então neste álbum saiu, funcionou muito assim, porque lá está, porque era um registro completamente diferente do que normalmente acontece. Pronto, a música começa com um determinado riff ou uma ideia que alguém tem, ou olha, estamos a fazer uma jam e estamos a fazer, de repente estamos a fazer uma coisa que nos agrada e começamos a trabalhar à volta daquela jam, e quando já temos uma estrutura mais ou menos definida, nós gravamos, e o John depois leva para casa para começar a pensar em melodias de voz e em letras, para depois trazer no próximo ensaio. E foi um bocado assim que funcionou. Noutros álbuns já tivemos outras abordagens diferentes, mas já chegámos a ter músicas em que foi o John que trouxe a letra e começámos a trabalhar em prol da letra. Neste caso não, neste caso foi praticamente todo ele assim, ou seja, começámos por estruturar a música e depois o John em casa, ou às vezes com a nossa ajuda, acabava por trabalhar nas melodias e trazê-las depois nos ensaios seguintes. More than I know. vocês têm a noção, cada vez mais, de que há uma componente de visual também que é necessário explorar. E a saída daquele tal single, desde logo, tem aqui um magnífico trabalho em termos de filmagem e do vídeo, digamos assim, que, segundo dizem as boas línguas, tem também o trabalho de Sina Salimi e da própria banda. Até que ponto, quando estão a facto a pensar no álbum, estão a pensar também na componente visual que lhe querem associar? Sim, nós tivemos muita preocupação também neste disco de fazermos um trabalho completamente a esse nível, não só em termos musicais, como também em termos de imagem, nomeadamente na escolha das pessoas com quem iríamos trabalhar, quer para fazer o design do artwork do disco, quer para fazer os videoclipes. E nesse sentido conseguimos observar, até se quisermos comparar com os nossos trabalhos anteriores, conseguimos observar trabalhos com muito mais cor, muito mais com cenários muito mais, até se quisermos entender, mais dreamy, mais psicadélico. E nesse sentido foi mesmo a intenção nossa criarmos essa imagem. E isso, obviamente, até mesmo a nível fotográfico, também com quem nós trabalhamos, também foi uma coisa que tentámos também procurar, fotografia mais analógica, com alguns filtros de cor diferentes daquilo que normalmente nós utilizávamos. Portanto, esse trabalho, esse conceito também foi definido para ser dessa forma. E jogou com isso, consegue captar a atenção, enfim, daquilo que se vai colocando no YouTube, que hoje em dia as pessoas mais novas é lá que vão ver e ouvir a música e cada vez menos ouvem os discos. YouTube, como o Spotify neste momento tem uma importância muito, muito grande. É verdade, de facto, hoje em dia as pessoas vivem quase embrulhadas nas redes sociais e nós não podemos viver alheados disso. Nós até somos jovens adultos, já com na casa dos 30 e tal anos, alguns de nós nem são muito fãs de redes sociais, tipo Facebook, por exemplo, mas o facto de termos esta atividade obriga-nos a ter que ter uma página no Facebook e temos que ir ao Facebook e quando digo Facebook, digo Instagram, digo outras redes sociais. Obviamente que o YouTube é uma ferramenta muito importante. Acho que o Spotify está também a roubar algum espaço ao YouTube, porque é muito mais fácil criar playlists. As pessoas estão, às vezes, até eu no trabalho tenho uma playlist no Spotify para poder ouvir e já está uma playlist definida. No YouTube tinha que estar sempre para escolher a música. E sim, isso por um lado é bom, porque é uma forma fácil de nós chegarmos às pessoas, não é? Muito mais fácil, porque as pessoas, hoje em dia toda a gente tem um smartphone, tem um tablet, tem um portátil e facilmente conseguem conhecer-nos, descobrir-nos através do YouTube ou do Spotify. Por outro lado, também faz com que as pessoas comprem menos discos. Quando já não se comprava, agora ainda se compra menos. E para nós, e principalmente para quem aposta em nós como a nossa editora, é bom também vender os discos, não é? Portanto, há aqui um lado bom, um lado promíscuo da coisa, mas que acho que poderemos trabalhar de maneira a conseguirmos os dois resultados, ou seja, termos efetivamente pessoas a verem-nos e descobrirem-nos através das plataformas online, não é? YouTube, Spotify, Bandcamp e por aí fora, e também conseguirmos aquilo que é bom também para nós e para a nossa editora, que é vender os discos, para que depois também numa futura possibilidade nós termos possibilidade de gravar um novo disco, também temos a editora também mostrar interesse em continuar a editar-nos, não é? Porque senão também é dinheiro deitado ao lixo. É a pescadinha de rabo na boca, não é? É, exatamente. E a pergunta vai também nesse sentido. Dizem-nos muitas vezes as bandas que é a seguir aos concertos que se vendem os discos, ou seja, perde aquela noção de vender, enfim, nos escaparates, mas que é seguir aos concertos que às vezes as pessoas abordam, e normalmente até é pedir o autógrafo associado. Também a vossa banda, de algum modo, já percebe também que é assim que acontece convosco? Depende, nós já tivemos concertos em que vendemos alguns discos e tivemos outros concertos em que não tivemos essa pessoa. Para já também tem a ver muito também às vezes com o público e com os espaços onde nós tocamos. Muitas vezes Vamos tocar a determinados espaços, bares, em que pouco depois do concerto terminar já temos de estar a arrumar as coisas e não, porque vai entrar o DJ e porque depois vão abrir a porta a outras pessoas e acabamos por não ter tempo quase nenhum para estar com as pessoas que nos foram ver, e no sentido também de dar a oportunidade às pessoas de poderem comprar o disco. E depois também há a questão financeira, hoje em dia também as pessoas também não têm muito dinheiro, e a verdade é que se já compram o bilhete para um concerto a 5 ou 8 euros, depois comprarem um disco mais 10, bebem uma cerveja ou duas ou três e já gastaram 30 ou 40 euros. Isto é uma realidade que é difícil de contornar, obviamente, e o poder de compra dos portugueses, como sabemos, não anda na melhor fase, infelizmente para todos nós, não é? Eu, como sou uma pessoa que gosta ainda de comprar discos, muitas vezes também não consigo comprar, vou ver muitos concertos e não consigo comprar os discos de todas as bandas que quero, também o dinheiro não chega para tudo, não é? E isso é muito complicado. Infelizmente estamos numa fase em que a indústria discográfica não está a atravessar a melhor fase, e aqui em Portugal reflete-se bastante, porque é complicado, é muito complicado. Se uma pessoa vai ver um concerto, gasta 10 ou 15 euros no bilhete e depois ainda vai gastar mais 10 ou 15 euros num CD ou num vinil, ainda é muito dinheiro ao final de uma noite, não é? Portanto, mas sim, conseguimos ver que a importância dos concertos para vender discos, é verdade, e isso ainda é uma realidade, mas eu acho que cada vez menos isso acontece, porque as pessoas não têm dinheiro e muita gente, e já tive muitas pessoas a dizer: eu não compro o disco, vou ouvir no Spotify. Já também já tive essa situação, não é? Eu gosto muito do que ouvi, mas tenho o Spotify para ouvir. E, infelizmente, isso é uma realidade que nós não podemos contornar. O que é que eu posso, não, o que é que eu vou rebater? Ah, mas aqui tens todo o trabalho de design, e digo já que o trabalho vale a pena, merece ser conhecido, o design está excelente. Uhum. Que foi uma rapariga americana que o fez, toda a peça do que envolve um CD ou um vinil, que ainda mais simbólico, que o Spotify não dá, obviamente. Só que para algumas pessoas isso basta, ou para a maioria das pessoas isso basta, o poder ouvir no Spotify sem custos, para a maioria das pessoas, infelizmente, isso basta. E acho que era bom que as pessoas começassem a ter gosto novamente em colecionar CDs, vinis, porque efetivamente é completamente diferente. Isso está reservado para uns poucos, melómanos, e que efetivamente têm poder de compra, não é? Como diz, e muito bem, infelizmente, enfim, há prioridades, não é? Há os tais custos de oportunidade, não é? Que fazem com que as pessoas não possam efetivamente... Basta pensarmos o seguinte: se formos ver um concerto de uma banda, um sítio que tenha bar, não é? Que tenha... E se bebermos dois gin tónicos, estamos a gastar mais nos gin tónicos do que no custo do CD. Exatamente. Mas se calhar as pessoas preferem ver dois gin tónicos naquela noite. Enfim. Eu penso de maneira diferente, mas há pessoas que pensam assim. Sim, e nós não podemos também rebater isso. Claro, cada um sabe o que está a fazer com o dinheiro, não é? Não, nós não podemos sequer rebater essa e contrariar isso, obviamente. Drastic change, a sense of shame. Yeah. Quanto à criação ainda dos temas, vocês vão buscar, e bem, Ghost Hunt, para o tema I Guess. Ora, procurando, naturalmente, quem é Ghost Hunt, percebemos que acaba por ser um coletivo. Eu gostava que nos apresentasse esse coletivo e quando é que perceberam que queriam trazer, enfim, esses sons, não é? Este tema em específico. Ghost Hunt, pronto, é uma banda de dois amigos nossos, uma banda de eletrónica que, na nossa opinião, ou pelo menos na minha particular, é o projeto de música eletrónica mais interessante e original a nível nacional, na minha opinião. E foi uma banda que nós acompanhámos bastante desde o seu início. Lembro-me até de nós termos ido tocar a Braga ainda com o Fool's Gold, ainda em estrada com o Fool's Gold, e termos ido depois ver os copos e ver o concerto dos Ghost Hunt lá, que também estava a tocar em Braga, mas noutro local. Pedro Chau é nosso amigo há imensos anos, porque dispensa apresentações, não é? Só o facto de ser baixista dos Parkinson, e foi convidado para o nosso primeiro concerto de sempre, em 2013, no Salão Brasil, para fazer um DJ set. Portanto, já temos uma relação com ele de grande amizade. Com o Pedro Oliveira conhecemos há menos tempo, conhecemos já na estrada, apesar do Pedro Oliveira ter vivido em Coimbra, mas na altura, quando nós começámos com o projeto, o Pedro já estava em Lisboa, já há imensos anos, mas também é um grande amigo nosso e tornámos amigos. O fundamento para pensarmos nos Ghost Hunt para uma parceria foi simples. Gostamos da música deles, imenso, e achámos que havia espaço neste álbum para uma música com uma abordagem mais eletrónica, até mais New Order, se quisermos chamar assim, não é? E pronto, essa nossa ideia veio logo desde o início, desde que escolhemos aquilo que nós pretendíamos fazer. Começámos logo também nessa fase a estudar possíveis parcerias e o nome de Ghost Hunt veio logo ao de cima. Mais tarde, já numa fase mais adiantada de produção, porque isso fomos adiando essa parceria, porque tínhamos outras urgências, como terminar a produção do disco. Mais tarde, já numa fase já avançada da produção do disco, falámos com o Pedro Oliveira e com o Pedro Chau. Eles vieram a ouvir as nossas músicas, eles até estavam a tocar em Coimbra e vieram a ouvir os nossos temas para o carro, ainda numa fase de rough mix, não eram misturas finais. Eles gostaram bastante do que estávamos a fazer. O Pedro Oliveira, inclusive, deu logo ideias do que é que poderíamos fazer até numa fase já de pós-produção. Então depois foi fácil, nós fizemos uma estrutura básica de baixo, bateria e guitarra. Enviámos para o Pedro, que fez os arranjos de teclas, e o Pedro Chau também deu algumas ideias. Depois foi gravar a base no Black Sheep e enviámos para o Pedro Oliveira, que fez depois o recheio em casa e pronto, e o resultado foi uma canção belíssima. We'll be right back. Estúdios, portanto, onde gravaram com o Bruno Xisto, e tem a coprodução do Carlos Bebê, que também aparece aqui mais tarde na percussão também auxiliar, para além do Fábio Serrano e do Francisco Dias Pereira, portanto, em saxofone e dos isoladores. Estas pessoas, de algum modo, são pessoas que vão acompanhando aquilo que é o trabalho dos Duolks, ou de algum modo apareceram exclusivamente para este Opacity? Sim, o Fábio Serrano, pronto, que toca saxofone, já nos acompanha desde o primeiro EP. Foi ele que fez com o meu primo, com o Fábio Matias, que é trombone, que fizeram os arranjos para Redefine, para Clockwork, para Riding the Vice, pronto, e já nos acompanham em estúdio desde o nosso início. Este ano, para este disco, só convidámos o Serrano, porque achámos que bastava um saxofone, não era necessário uma secção de sopros mais cheia. Uhum. E é só para um tema também, que é um tema que também já tínhamos tentado gravar no Fool's Gold, só que não estávamos a gostar do resultado, como não estávamos a gostar do resultado da gravação, acabámos por abandonar. E voltámos a pegar então depois para este disco, e teve também várias abordagens. Aliás, neste disco gravámos duas vezes essa música. Pronto, é um músico extremamente completo, acompanha-nos nos concertos, além de saxofone toca muito bem baixo, guitarra, faz segundas vozes, portanto toca teclas, portanto, é um músico na verdadeira acepção da palavra, e tem-nos acompanhado desde o início e vai-nos continuar a acompanhar, com certeza, se ele quiser continuar. O Carlos Bibi e o Francisco foram colaborações pontuais para o Carlos Bibi, porque foi co-produtor do disco. Uhum. foi a pessoa que nos acompanhou desde a fase de pré-produção, desde a fase pré-produção do disco, ou seja, o Bibi fez ver ensaios connosco, nós marcámos uma sessão de ensaio numa quinta, alugámos uma quinta ali na Batalha, ele foi lá ter connosco, levou os pedais dele, e andámos lá a brincar com os pedais e a trocarmos ideias sobre o processo de gravação e sobre a produção do disco. Portanto, é alguém que tem muita influência também na sonoridade que conseguimos atingir neste disco. E pronto, sendo alguém que estava lá no estúdio, havendo necessidades de algumas produções, até foi numa fase em que o Tiago não estava naquele dia em estúdio, e então ele fez algumas participações de produções. O Francisco, pronto, que é dos Damn Flying Monkeys, também estava a trabalhar no estúdio Black Sheep naquela altura que estávamos a gravar, e numa música ou outra sentimos necessidade de ter ali um teclado a preencher, não que fosse um destaque, mas que fizesse algum trabalho de preenchimento no tema. Pronto, ele estando lá e sendo ele teclista, pronto, ofereceu-se para ajudar, e fez um trabalho também magnífico. Agora, foram participações pontuais, que não quer dizer que não voltem a acontecer no futuro, exato, obviamente, exato, mas que, pronto, que para já, neste momento, o Fábio Serrano irá continuar connosco a tocar as músicas ao vivo, O Bibi e o Francisco não, mas não quero dizer e não fechamos a porta a essa possibilidade, obviamente. Pré-apresentado, mas queríamos saber, antes de terminar a nossa conversa, aonde é que vão estar nos próximos tempos para vermos este Opacity? Em 2019 já temos alguns concertos marcados e creio que vamos ter ainda bastantes mais. Para começar, já em janeiro vamos estar no dia 10 no Teatro Aveirense. Convido todos que estejam por esses lados a irem ao Teatro Aveirense. No dia 12 de janeiro também vamos estar em Guimarães, numa iniciativa muito engraçada da Câmara de Guimarães, que é o Centricidade, que basicamente leva concertos às aldeias, freguesias do concelho de Guimarães, que normalmente essas pessoas não têm acesso a esses concertos, que estava tudo centralizado na cidade de Guimarães, mas agora eles começaram a descentralizar, também daí o nome do evento. Já temos também uma data marcada em maio para o CAI de Porto Alegre, no dia 18 de maio. Dia 4 de abril temos Salão Brasil, em Coimbra. Em casa. Exatamente. E temos também outros concertos que ainda não os posso anunciar, porque ainda não estão 100% oficializados, mas assim que estiverem oficializados, nós também informamos. Da nossa página, não é? Através da nossa página do Facebook e da página também da editora. Da editora, não, da agência. E também em 2019 vamos também editar o nosso vinil, do Opacity, o nosso primeiro vinil. Ah, muito bem. Porque acho que é um disco que merece isso. Disco faz todo o sentido em vinil. Muito bem, e não só pela, enfim, o momento do vinil, mas também pela mancha de trabalho em termos gráficos, que ganha outra visibilidade. Exatamente, que o CD não em termos gráficos ganha outra dimensão. Exatamente. Nelson, agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade para com a Boa Nova. Uma vez mais voltaremos a estar convosco assim que haja concertos aqui próximo, ou então um novo disco. E claro, vamos procurando acompanhar aquilo que os The Walks vão fazendo. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Um abraço.